Haceme, capaz que en la segunda entrada, haceme como acuerdo. 1, 2, 3, va. Do it yourself, but do it alone. Do it yourself, but